Ao dia 2, sexta-feira, o Conselho de Oliveira do Hospital apresenta 82 casos ativos, que é o número maior de sempre em termos de atividade. Apresenta 116 recuperados, apresenta 5 óbitos, apresenta 5 pessoas hospitalizadas nos hospitais e apresenta ainda 259 pessoas em isolamento profilático, também o maior número de sempre. Em relação à última comunicação, houve 19 novos casos de infecção. Desses 19 casos que houve desta última comunicação, há, no dia, em relação ao dia de ontem, um aumento maior de sempre, com 14 casos de infectados novos. Por isso, daqui tem-se uma leitura, é que neste momento o vírus Covid-19 está na comunidade, passa sem já saber bem onde está, e por isso queria deixar aqui esta nota de preocupação. Se não houver isolamento e se as pessoas que têm sido detectados até precocemente através de testes de Zargatoa, mas testes rápidos, que têm sido feitos pela Fundação Aurélio Amaro Diniz, essas pessoas que às vezes voltam a confirmar por testes de Zargatoa, e nesse espaço de tempo algumas pessoas não têm tido, na minha opinião, os devidos cuidados. E isso tem sido um problema neste aumento de número de casos. Porque é verdade também que estes testes, que são reconhecidas pela Autoridade de Saúde Regional, têm mostrado que sempre que deram positivos, estes testes rápidos têm sido confirmados com testes de Zargatoa também sempre positivos. Quer dizer, não houve até este momento, aqueles que nós soubemos e que acompanhámos, todos eles deram positivo. Por isso, há aqui uma forma de rapidamente saber se uma pessoa está positiva ou não, que é fazendo esses testes de Zargatoa rápidos e depois confirmar mais à frente. Mas nesse espaço deve ficar em isolamento. E tenho tido conhecimento de alguns casos por as pessoas não terem o isolamento profilático determinado pela senhora delegada de saúde. Essas pessoas continuam a circular livremente num ato, na minha opinião, de grande inconsciência e de grande irresponsabilidade. E por isso, o que eu pedi era a todos que dão testes, dos testes de Zargatoa rápidos e que são positivos, que essas pessoas têm que ficar em confinamento desde essa hora, até pela sua própria consciência, e tendo consciência que podem infectar outros quando sabem que já têm ali um pormenor bastante grande. E como eu disse, não temos nenhum caso que tenha dado positivo nestes testes rápidos que não tenha sido confirmado por Zargatoa. Por isso não há dúvidas nenhumas. E por isso queria deixar este apelo. As populações têm falado comigo em relação a alguns casos destes, das pessoas não se encontrarem em isolamento, e por isso precisamos de endurecer, porque neste momento passamos aqui uma fase decisiva e nós precisamos rapidamente de baixar estes números. E estou muito preocupado, como não poderia. Também queria deixar aqui uma nota. De vez em quando há especulação e parece que o Presidente da Câmara Municipal que quer esconder alguns dados. Não, o meu compromisso com o povo oliveirense é dizer-lhe toda a verdade. Ainda agora de manhã anunciei na reunião de quebra um número e que viemos a reajustar agora para mais, que não era o número, porque já tinha havido casos que entretanto tinham caído, porque a informação vai-nos caindo de hora a hora. Se daqui a duas ou três horas posso ter talvez estes testes como são de ontem à noite, é normal que não, mas é natural que vai aparecendo alguns casos novos, como redução de casos que são considerados recuperados. E por isso aquilo que eu queria deixar é um apelo de responsabilidade a todos os munícipes de Oliveira e todas as pessoas que tenham sintomas, eles próprios têm que entrar em isolamento, mesmo antes de saberem se têm Covid ou não. Para quê? Para protegerem as pessoas que o rodeiam e para ajudar a baixar estes números. É fundamental termos os sinais. Toda a gente sabe quais são os sinais que há e que pode ser gripe ou pode ser Covid, mas de qualquer maneira, como eu disse, desde que uma pessoa tenha um sinal, não pode fazer como não tenha nada. E é isso que eu pedi, é essa responsabilidade, porque isso está nas mãos de cada um. E sem dúvida nenhuma que nós rapidamente temos que inverter esta cadeia de transmissão, que neste momento, graças no Conselho de Oliveira do Hospital, e que eu lamento, nunca pensei que poderíamos chegar a estes números, mas é fundamental que façamos isso, até porque brevemente com 120 poderemos passar com um número mais elevado de casas, poderemos passar para outro escalão de muito elevado e que vai influenciar a vida do Conselho, havendo a possibilidade própria do Conselho de Oliveira do Hospital ser fechado, todo ao seu exterior, e por isso é isso que nós nós não queremos acontecer. É esse apelo que eu faço às pessoas de Oliveira, é que tenham uma atitude de responsabilidade em relação a este caso, aos casos, e quando tiverem algum sinal, têm que ficar logo em isolamento até fazer o teste e é confirmar-se. Pode ser absolutamente uma gripe, mas até agora, e tem acontecido isso. E termos que entrar, estarmos em redução já, e termos que entrar nas regras mais rígidas. E era isso que eu queria evitar, porque todos percebemos que haverá um prejuízo nítido para o comércio, para todas as pessoas do Conselho de Oliveira do Hospital, se entrarmos nisso. Ainda, às vezes discute-se destes testes de Zargatua, mas deixem-me dizer, estes testes são os testes os testes que a Fundação, são os testes da Cruz Vermelha que tem feito, ainda agora foram aplicados deixem-me dizer também com clareza, foram aplicados em Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel, nos Açores, são aplicados no futebol, antes dos jogos de futebol, porque são testes mais rápidos, que dão esses resultados, e por isso todos devemos ter consciência que estes testes ajudam. E as pessoas até devem fazer estes testes rápidos, que são muito mais baratos, e que a Câmara Municipal está disponível em colaboração com a Fundação até de pagar esses testes, para que as pessoas possam despistar. Se ele der negativo é porque a pessoa está negativo. Eu sou o exemplo. Tive há pouco tempo um contacto com um positivo e, passado alguns dias, fui fazer este teste, que deu negativo. Mas houve outras pessoas que deram um positivo. Presidente, a propósito, ainda há pouco na reunião falava aqui no corpo de executivo, ou então elemento confirmado com Covid-19? Há um caso confirmado com Covid, que se encontra em isolamento, que fez tal e qual, deu o teste positivo do teste rápido, depois confirmou no teste de Zargatua, passando essa responsabilidade depois desses testes já para porque eles só são confirmados quando passam o teste final de Zargatua, o que demora 24 horas em termos de resultados. Nós não sabemos de onde é que provém o contágio, também não temos a certeza, mas pensamos que não foi aqui na Câmara Municipal. Há outro elemento da Câmara Municipal que também está positivo e que foi a partir da comunidade e de uma cadeia que estava na sua comunidade. Por isso, quantos elementos estão infectados? Na Câmara Municipal, neste momento, há duas pessoas infectadas. E como há duas pessoas, mas que não tiveram cadeia aqui na Câmara Municipal, e foram feitos testes às pessoas que trabalharam da parte da Câmara Municipal, foram feitos testes a todas as pessoas que trabalharam com essas pessoas ou que tiveram contactos com essas pessoas. E todos deram negativo. Por isso, não há aqui uma preocupação neste momento sobre a própria Câmara Municipal, quero afastar isso, não há essa preocupação. Como disse, há dois casos de pessoas que estão infectadas, que estão em isolamento, que foram testadas, que deram, e depois fez-se, entre os quais, como eu disse, eu próprio fiz teste, também dei negativo e todos deram negativo. Por isso não há nenhuma cadeia neste momento dentro da Câmara Municipal, como eu disse. Mas aquilo que eu queria deixar mesmo como nota é um apelo a todos os oliveirenses, para que nesta fase nós precisemos rapidamente de ter todos os cuidados. Se tínhamos os cuidados há pouco tempo, quando tínhamos menos casos, agora temos que o redobrar. E isto faz-se também pelo isolamento e também pelo cuidado de cada um. E também pela responsabilidade de cada um. Porque depois de uma pessoa até ter dado um teste positivo e continuar-se a passear livremente, como aconteceram dois ou três casos, porque ainda não têm um documento de isolamento profilático, quer dizer, é uma coisa grave, na minha opinião, é uma irresponsabilidade. E isso tem-nos trazido alguns casos dessa irresponsabilidade.